Ora, 9 horas e 10, 13 minutos, pois quem trabalha com muita coragem que tem e boa disposição e com muita saúde. Ora, estarei aqui até ao meio-dia, se vocês quiserem telefonarem para dedicar uma música a um amigo ou uma amiga, vocês podem telefonar, que eu estarei cá para fazer isso. E quem viaja, muita boa viagem e que siga-nos com a nossa música na rádio Arco-Íris 96.2. Pra não te machucar, e muitas vezes eu chorei pra não te ver chorar, e das vezes que eu saí e te deixei ficar. E estarei aqui com muita música de, com todos os gostos. Hoje foi um bocadinho ao fundo da mala também. Vamos ouvir aqui algumas cançõezinhas antigas. Desejo de te possuir, da paixão que carreguei todo esse tempo sem você aqui. Na verdade, esse amor foi a pedra no caminho, foi o poço que secou, foi a cama de espinho, foi a rosa que murchou, foi o sonho que marcou a minha vida. Na verdade, esse amor foi um tiro queima-roupa, foi o pano que gastou, o menino sem brinquedo, foi a lua que apagou, foi o sol que não brilhou na minha vida. E tantas vezes eu chorei pra não te ver chorar, e de quando eu saí e te deixei ficar. Eu hoje vou dizer da solidão das noites sem você aqui, do medo do desejo de te possuir, da paixão que carreguei todo esse tempo sem você aqui. Na verdade, esse amor foi a pedra no caminho, foi o poço que secou, foi a cama de espinho, foi a rosa que murchou, foi o sonho que marcou a minha vida. Na verdade, esse amor foi um tiro a queima-roupa, foi o pano que gastou, o menino sem brinquedo, foi a lua que apagou, foi o sol que não brilhou na minha vida. Ora, continuamos com Amado Batista, de Jesus Amado Batista. Se você soubesse o preço que a gente paga pra louvar, assim, a gente tem que vigiar. Quando você está dormindo, eu nem pensei em deitar. Às vezes passa a noite orando e chorando pra Jesus me abençoar. Às vezes passa a noite orando e chorando pra Jesus. Parecia uma flor

ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chapa, se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Mas que mulher ciumenta, no homem não se acredita. Ai, com nada se contenta, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chapa, se queres ser bonita, arrebita, arrebita. Irá sempre fita, e quando me chegar, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chapa, se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chapa, se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Para mais vender na venda, será sempre uma esquisita. Chopa, se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Ai, que chopa, se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se queres ser bonita, chopa, se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se queres ser bonita. Manhã cedo se acabar. 10 horas menos 5 minutos, então continuamos com o conjunto António Mafra, o Carteiro. Quem não conhece estas canções, já tem um tempinho, mas são sempre bom, é sempre bom lembrar as coisas antigas. Chegou o carteiro, deixou para as 10. Ele dizia do lado, o povo enfiado, chegou-se à janela em bicos da paz. E logo gritou: fazer cagada, agora o bocado responde assim: não, não, não, não, não, não, não, não trago nada. Só trago, só trago, só trago para cá da sua criada. E o serval que desespera pelo val que nunca vem, vai sentir-te infelizmente como faz falta ao viteiro. Para uns são alegrias, para outros tristeza são. O carteiro não tem culpa, é a sua profissão. Chegou o carteiro, desde não para as 10. E a vizinha do lado, o povo enfiado, chegou-se à janela em bicos da paz. E logo gritou: traz carta para mim. E o carteiro que é gato, agora o bocado responde assim: não, não, não, não, não, não, não, não, não trago nada. Quando o carteiro se atrasa, os protestos estão em cor. Das garotas ansiosas por notícias do amor. Para umas são alegrias, para outras tristezas são. O carteiro não tem culpa, é a sua confissão. Chegou o carteiro, fez não para as 10. E a vizinha do lado, do povo enfiado, chegou-se à janela em bicos da paz. E logo gritou: traz carta para mim. E o carteiro que é gato, do bora um bocado, nos pode ir assim: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não trago nada. Eu só, só

mãe me abandonou. Queria que o chamasse mãe, amante que ele arranjou. Não que sou nunca não, amante me não me sudou. Porque mãe só há uma, aquela que me deu à luz. Mãe, oh mãe, é nossa e mais nenhuma. Mãe, oh mãe, mãe, na vida sou uma. Mãe, oh mãe, é nossa e mais nenhuma. Ai, quantas vezes eu choro por falta da minha mãe. Quem me dera ter partido para o outro mundo também. Eu rezo todos os dias a Deus uma oração, para que guarde minha mãe como eu no meu coração. Mãe, oh mãe, mãe, na vida sou uma. Mãe, oh mãe, é nossa e mais nenhuma. Vou deixar teus braços, o carinho teu. Está perto a hora de partir. Ora, 10 horas e um quarto na nossa rádio 96.2. Ora, então estamos ouvindo a gata, adeus à vida. Mas a vida ainda tem tempo da gente dizer adeus. Ora, então, como o domingo é o dia das mães, a gente mete algumas cançõezinhas a mais, mas a gente, o que ouve nestas canções não tem nada a ver. Ora, continuamos com a música até ao meio-dia. Meu querido pequenino, joia sagrada, irmão meu, estuda ser um homem, anjo lindo, conserva sempre o riso teu. Deus te proteja lá no céu, te dê esperança e te dê vida, te dê o que não me deu. Adeus, meu querido pequenino.

fique calada. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Ora, 10 horas e 23 minutos. Então continuamos com a nossa dedicatória e esta é da parte de Maria do Céu para São Charri, Casimiro e para todos animadores e para toda a sua família e não esquecendo todos os doentinhos do mundo. Então vamos ouvir Maria Lisboa zumbando comigo. Se quiseres bailar eu te ensino, meu amor, vais ver que é tão bom. Dá um salto para frente, outro salto para trás, roda a tua cintura, põe as mãos no ar. Um caminho para cá e agora para lá, tu e eu zumba zumba, não vamos parar. Zumba zumba zumba comigo. É para ti,

10 horas e 45 minutos, então vimos de ouvir Deixei Tudo Por Ela, que foi pedido de António Lourenço para os seus colegas de trabalho. Ora, então, e continuamos com a nossa dedicatória, e vai ser da parte de Pedro Teixeira para a sua mulher e filhos, e para todos colegas de trabalho, e para os todos benfiquistas. Vamos ouvir o hino do Benfica. você. Preciso te amar. Quero ter-te a ti. Chega de sofrer. Todo o amor que existe em mim, tu podes ter. Alguém tão louco por ti não deve haver. Preciso do teu amor para viver. Eu quero apenas te amar sem me esconder. Dá-me ilusão, não seja assim. Tu, minha loucura, ando à procura, volta para mim. Na nostalgia que sinto no peito ao ver o tempo passar. Viver assim, meu amor, não tem jeito. Quero contigo casar. A brincadeira entre nós acabou, acredita, sou sincero. Mesmo que digam que louco estou, meu amor, por ti espero. Tu, minha paixão, dá-me ilusão, não seja assim. Tu, minha loucura, ando à procura, volta para mim. Podes crer que sou sincero quando digo que te quero, eu juro. Um amor como tu não vi, fiquei tão louco por ti, eu juro. Não digas não, por favor, será teu meu amor, eu juro. Tu podes acreditar, quero somente te amar, eu juro. Quero chorar com sinceridade, meu coração por ti se apaixonou. Serei escravo da tua bondade, foram teus olhos que me enfeitiçou. Juro, é verdadeiro este sentimento. Juro, sonho contigo, amor. Aquilo que existe no mundo, juro, por ti o meu amor será profundo. Queria ter o mundo inteiro para te dar, e a lua se eu a pudesse alcançar. Um sol novo que brilhasse só para ti, mas é tão longe daqui. Uma noite de folia e muito ardor no teu corpo que alivia a minha dor. E os teus braços que me apertam a tremer, e depois adormecer e esquecer. Fantasia do amor, sonho de um trovador, que vai do sul ao norte à procura de sorte a cantar, e procura um futuro melhor sem nunca parar. Fantasia do amor, sonho de um trovador, à procura de um futuro melhor no seu mundo de cor. Quantas vezes eu pensei para te voltar, mas coragem me faltou para te enfrentar. Passou o tempo e com ele a minha dor. Não esqueça a tua imagem, meu amor. Falar contigo, mas não consegui. Hoje é tarde, pois sinto que te perdi. Podes crer que eu guardei a tua lição. Nunca mais

por querer bem. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. Horas e 50 minutos e esta música é pedida do Bruno para o senhor António Bessa. En harmonie, la FM en couleur. Então vimos de ouvir Tony Chorazumba na Caneca, foi pedido de Bruno para o Sr. Bessa, e que desejo um ótimo dia. Ora, então vamos continuar com as nossas dedicatórias, e esta parte da parte de Glória, a nossa animatriz, às quintas-feiras, das 17 às 19, que pede para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo e para todas as mães para domingo. Então vamos ouvir o Marco. O José Malhoa, eu tenho fé. Eu tenho fé, por ti nós cantamos. Eu tenho fé, nós te adoramos. Eu tenho fé na vida. Eu tenho fé, Senhora da Aparecida. Eu tenho fé, por ti nós cantamos. Eu tenho fé, nós te adoramos. Eu tenho fé na vida. Eu tenho fé, Senhora da Aparecida. Nós vos pedimos rezando e cantando, porque em ti temos fé. Que nos dá o teu manto, faz-nos manter de pé. As crianças que por ti amadas chamam-te Mãe Salvadora. eu tenho fé na vida. Eu tenho fé, Senhora da Aparecida. Eu tenho fé, porque nós cantamos. Eu tenho fé, nós te adoramos. Eu tenho fé na vida. Nos louvamos e agradecemos. Esta canção é para ti. Tu és rainha, és a força do vento. O teu amor não tem fim. As crianças que por ti amadas chamam-te Mãe Salvadora. És a luz da esperança. Salve Nossa Senhora. Nós cantamos, eu tenho fé, nós te adoramos. Eu tenho fé na vida. Eu tenho fé, Senhora da Aparecida. Eu tenho fé, porque nós cantamos. Eu tenho fé, nós te adoramos. Eu tenho fé na vida. Eu tenho fé, nós te adoramos. Eu tenho fé na vida. Eu tenho fé, Senhora da Aparecida. Eu tenho fé, porque nós cantamos. Eu tenho fé, nós te adoramos. Eu tenho fé na vida. Eu tenho fé, Senhora da Aparecida. Eu tenho fé, porque nós cantamos. Estamos a 5 minutos do fim da nossa emissão de fim de semana à porta. Ora, então esta dedicatória vai para o Sr. Agostinho Monteiro. Vamos então ouvir Alexandre Faria, o Verde Vinho. Voltava a casa quando vi. Mas cuidado, vou ver com moderação, ó. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taverna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. O vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Falou-me então daquele dia triste o velho Luís, que deixar tudo quanto existe para fazer feliz. Ora, pois é, meus amigos, assim chego eu mais uma vez ao fim da minha missão. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na minha companhia e na nossa companhia da rádio no Arco-Íris 96.2. Então vamos acabar com esta música e depois ficarão com a rádio RDP. Espero que vocês passem um fim de ótimo dia, uma boa semana e que estejam todos em família, que domingo é o dia da mãe. Então, Espero que até lá vocês estejam bem e vocês encontrarão-me na sexta-feira próxima, se Deus quiser, para mais uma emissão do fim de semana à porta. Ora então, eu desejo bom apetite, um bom fim de semana e até sexta-feira, se Deus quiser. Tudo de bom, tudo que vocês possam ter e, sobretudo, muita, muita saúde. Para quem trabalha ainda, que até falta a tarde da sexta-feira, e que tenham muita, muita coragem. Então, e quem, para quem faz viagem, tudo também, muita coragem e que Deus os proteja. Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar. Precisamos sem informação na Antena 1. Só falta mesmo relembrar as temperaturas previstas para hoje. Hora máxima de 21.